sentir o teu beijo, teu abraço amanhecer. Vou te levar a uns delírios de amor. Um brinde de champanhe só pra prova seu sabor. A cada dia mais eu quero te mostrar que o nosso amor é lindo e ninguém vai nos separar. Esse sentimento é o que nos une, que seja infinito enquanto dure. Eu me sinto amada em teus braços, sou feliz. Meu porto seguro, tudo que eu sempre quis. Andar de mãos dadas, sair pela cidade, curtir nosso momento no Big São Saudade. Adoro teu sorriso, te ter aqui comigo. Um minuto sem você é um castigo. Neto, Comércio, Mauro e Patrício, Big São Saudade, eu te admiro. Adoro teu sorriso, te ter aqui comigo. Eu já tô cansado de sofrer.

você nem aí pra mim aqui do lado de bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Detonando sucesso. Foi quando eu te conheci. Amor à primeira vista, eu senti. Não, eu não, não consegui me conter. Me entreguei completamente pra você. Tiro ouro negro, eu sou um garoto. anos marcantes. Eu a conheci, nunca vi uma menina linda assim. Cabelos castanhos, olhar sensual, deixou o meu coração fora do ar. E agora ela diz que não. Deve

vou te entregar meu amor. Esqueça o que passou. Eu vou seguir te amando. No ouro negro, ao som das marcantes, vou dançando até te encontrar, amor. No ouro negro, meu amor. Vou seguir te amando, dançando a nossa canção. Que cara de pau! E o DJ Fábio Cibolinha, mano! A onda, onda agora dessa onda do soca-soca na paçoca! Ah! Ei! A muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, muriçoca! Pica, pica, pica, pica, pica, pica! A muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, muriçoca, pica, pica, pica, pica, pica. À noite não posso dormir com o diabo desta muriçoca, zunido no zumbido, é só uma paçoca, caca. A muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, muriçoca, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica. Arô, DJ, bate forte aí, vai! Eu quero ver vocês entrando na nossa onda, hein? A onda agora é a muriçoca, soca, a muriçoca, pica, pica! Vamos, já! A muriçoca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca, muriçoca, pica, pica, pica, pica, pica, muriçoca. Valeu, mano, é nona, onda da muriçoca. É que eu não tô podendo dormir, mano. Coloquei já de telefone, me rolei na rede velha, coloquei mosquiteiro. O diabo dessa muriçoca continua me picando. Assim não dá, tô indo embora, vem, agora. Ai, ai, mano. Mas eu só quero lembrar que de 10 vidas, 11 eu te

escrita nas estrelas, brilha mais que o sol, mais lindo que a beleza. É você. Eu não sei te evitar, me perco toda nesse seu olhar. Se é coisa de Deus, eu acredito que esse amor veio pra ficar. E quanto mais o tempo passa, o mundo gira e não para. Noite e dia me apaixono por você. Coração vive disparado quando estou do seu lado. Sei que é amor. Conquistando você no meu Big Sur, quero amar pra valer. Te dou seu amor, te dou meu coração. Big Sur, amor, é minha paixão. DJ Patrício toca conquistando você no meu Big Sur, quero amar pra valer. Sinto falta do teu corpo, sinto falta do teu jeito, sinto falta de você.

e agora ele ressuscitou. Você matou meu coração, você matou